Sejam bem-vindos à 41ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, oitavo dia deste mês de novembro, vamos fazer aqui uma espécie de comparação entre os dois sexos. Certamente que há vantagens em ser mulher, mas também há benefícios para quem pertence ao sexo masculino. Ora, seguem-se 28 grandes vantagens de ser homem. Uma lista de 28 tópicos que encontrei no mundo virtual e complexo que é a internet e que partilho agora com os ouvintes. Número 1. As conversas duram 30 segundos. Sabemos coisas sobre carros e tanques. Nos filmes, os nus são quase sempre femininos. As férias de 5 dias requerem apenas uma mala. No número 5, por exemplo, as filas para a casa de banho são 80% mais curtas. Os nossos velhos amigos não se importam se emagrecemos ou engordamos. O nosso rabo não é um fator decisivo em entrevistas de trabalho. Todos os orgasmos são verdadeiros. Dão-nos mais valor pelo mais pequeno ato de inteligência. Número 10. Podemos tomar banho e vestir-nos em 10 minutos. Se alguém se esquecer de nos convidar para alguma coisa, ainda pode ser nosso amigo na mesma. Quanto à roupa interior, um conjunto de 3 peças custa 10 euros. Nenhum dos nossos colegas de trabalho tem a capacidade de nos fazer chorar. Se temos 34 anos e somos solteiros, ninguém se importa. Podemos ser presidentes. As flores resolvem tudo. Número 17. Podemos vestir uma camisa branca para um sítio com muita água que salpique. Podemos despir a camisola quando faz calor. Os mecânicos não nos mentem. Não nos importamos se ninguém repara no nosso corte de cabelo novo. Podemos ver televisão com um amigo em silêncio durante horas sem pensar, deve estar chateado comigo. Número 22. Há sempre um jogo na televisão. As pessoas não olham para o nosso peito quando estamos a falar. Podemos ir visitar um amigo sem ter-lhe de levar um presente. Podemos comprar preservativos sem que o empregado da loja nos imagine todos nus. Se alguém aparece numa festa com a mesma roupa que nós, podem ser nossos amigos na mesma. Só porque não gostamos de uma pessoa não significa que não gostamos de ir para a cama com ela. E por fim, no número 28, com 400 milhões de espermatozoides de cada vez, podemos duplicar a população da Terra, pelo menos teoricamente. E mesmo assim, ninguém nos chama prostituta. É só vantagens ou não é, homens? De resto, está tudo como dantes.